para 2009, decoração para sequenciamento, rua direita, proa 060, limitado pela radial 100 de Salvador, com 395, desse mantém a nível 050. Um pouco mais à frente para liberar a pista para a decolagem. Ciente. Papa Romeo, Sierra Lavan de Vito, chama o controle, 119.35. 6720. 7286, boa tarde. Controle Salvador, Sierra Lavan de Vito, cruzando 200 para frente da Quebec. Livre pouso na 28, vento 210 graus com 129, altímetro 10 no meio. Confirmo o baixo travado. Recebeu livre pouso na pista 28. Afirmo. Gente, Papa Romeo Sierra November Victor, acione o transponder 5554. Acionado 5554. Para Salvador. Papa Romeo Sierra November Victor, autorizado. Voe na proa do VOR, reporte no ideal descida Papa Romeo Sierra November Victor. Papa Romeo Victor está descendo há muito tempo, estamos cruzando 180 agora. Autorizado o centro até 150. Papa Romeo Sierra November Victor, informe em intenções, vai pousar na pista 28 ou no 7? Ou no 7, como foi solicitado ao 7. 5488, atente para tráfego da Gol, efetuando o push. Assim que houver separação, você está autorizado a área remota número 1 ou 4. Ciente. Separação para separação, curva esquerda, proa 090. Informa o tráfego agora na posição de 11 horas, 18 milhas, rumo sudoeste, passando nível 120 para nível 220, é um eco 120 da Passaredo. Relativo, proa 090, Sierra Lavanda V. Está descendo até que nível, cara? Papa Romeo Sierra November Victor, completa curva esquerda, proa 080, desça para nível 080, Papa Romeo Sierra November Victor. 7, completa a esquerda até 080, a proa e descendo até nível 080, Sierra November Victor. Fogou no 395-850. Fogou no 395-850. Bom, 395, desça para 3 mil pés, o azul chegou no 016 em Salvador, bom, 395. 3.016, bom, 395. Controle, Salvador, batalha, está 3. 196, transfere, chega da informação, passar autorizado até 150. 3.196 ou 3.190? 3.190. 3190, acionando a edificação, autorizar a chegada a CARI, desça para nível 050. Identificou chegada a CARI, descendo 050 para 3190. Quilo, parte 3, objeto mais 720. Só o Salvador, gol no 077. Gol no 077, Galeão, nível 360. É o 400, se tiver o 360, eu aceito também. Aguarde coordenação. Ok. Tá 5 minutos para o pushback, gol no 077. Sim. Para o táxi, gol no 925, com 4 horas de autonomia, alternada com o fim, e o POB de 96, 96. Tango Oscar, continue 360 pela esquerda, aguarde autorização para prosseguir para o 197. Positivo, senhor. Não foi agora. Esquerda. Do táxi via Juliette Alfa Golf, no ponto de espera da pista 28, torre 198 do Smalmeia. Juliette Alfa Golf vai ponto de espera, chama a torre em 186. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Só Então, na Webjet 6720, poderia confirmar alguém, por favor? Eco 121, cruzando 200 em descida. 24, vai aguardar a liberação 6720. Salve Salvador, boa tarde, quadro 2733. 1016, vento de 11, praticamente alinhado, tem livre pouso na 17. Após o pouso, o senhor requer um tech track até gravado, ok? Ciente. Já 3217, decolado ao 05, chama controle 19, decimal 35, bom voo. 1935, chama 3217. Vai ficar sujeito ao tráfego, temos no momento 4 aproximações, 28, alguns tráfego a decolar, vai ficar sujeito ao tráfego, aguarde coordenação para 02733. 2733 vai aguardar a coordenação, está pronto para o acionamento. Cheque de motores autorizado, acionamento para 02733. Tá, vai parar. Sete. Então 8002, visual para a pista? Ainda negativo, 8002. Sim, completo sinal ILS do Luxo, chama em torre 1, 98, decimal 6, 8002. 86, boa noite, tarde. Left 100. Sarou 1395. Bom, 395, completo sinal ILS do Lula 28, aguarda transferência de comunicações. Guardando. Tarde, está 8002, sinal da 28, visual agora. Boa tarde, está 8002, cheque trem, livre pouso na 28, vento 220 graus com 17 nós, altímetro no 0 no 6. Pouso autorizado na 28, está 8002. Aguardando 360, na escuta, 3567. Ricky, descendo ao level 1-0-0. 1077. E a nossa autorização? Ainda negativo. Ok, nós já estamos prontos. Teria condições de a gente acionar esperando a autorização ou é necessário esperar aqui? Paradinho. Já estamos em contato, aguarde um minuto. Ok, estamos aguardando então, sem problema. Solo Gol 1399 na posição 3 para puxa deck e acionamento. Volo 399, autorizado, puxa acionamento e aposta para o táxi. Portaremos. Afirmativo, ficha 28, voa na proa de Jona para chegada. 1077, copia? Copia? 1077, autorizado Galeão, nível 400, via Upper Zulu 14, decolagem da pista 28, primeira curva esquerda, saída Gole, Eval, transição Blonza e após direto Crate. Controle 119.35, código 5103. Ok, 400 da 28, primeira curva esquerda, na Upper Zulu 14. Aí vai Gole, Eval, Gonza, depois Crate. 1093 para o push e acionamento 8. Cortejamento correto, autorizado por acionamento, após para o táxi, gol 1077. E portará. Entendido que deseja modificar o plano, plano modificado aos 2008, November Victor, deixa para 1500 pés, reporte na rodatória o visual com o campo, Serra November Victor. Salve do report, scan control, good afternoon, Papa Tango, Mike Bravo, Uniform, we are now 45 miles, second level 165. Papa Tango, Mike Bravo, Uniform, Squawk Identity, Flyhead, Salvador VOA, Sensat Level 040, Mike Bravo, Uniform. Flyhead, Salvador VOA, descend to 040. Zulu Delta Oscar, informa o tráfego agora na posição de 1 hora, 5 milhas, como sudeste, passando 1.700 pés para 1.500 pés, é um Charlie 550. 3. Zulu Delta Oscar, copiou o controle? É, negativo, cara. Só vai manter 1000 pés. Só ciente do tráfego aí na frente. Ciente do Delta Oscar. Motor Salvador, 310. Oi, Salvador. Buenas tardes. Tá 8002. Tá 8002, autorizado táxi via pátio 3. Quilo pátio 3, após para ingresso no pátio principal. Quilo pátio 3, reportado para o principal 8002. 065 para evitar formação. Após voo na proa de Cari para chegada prevista, chegada Cari. Depois estará estabilizado em LS 28, está 3190. 3190, ciente. Não, velho, a gente está visual com o aeródromo, senhor, está próximo à rotatória. É a chegada Cari para a pista 289. Décima meia. Fala 867, muito obrigado. Gol 395, chame torre 118, décima meia. 386, gol 1395. Troca para o táxi, 273. É, aguarde para o táxi, estão consultando a tua e para a previsão do procedimento, aguarde para o táxi. Está aguardando. Como é que vai executar primeiro 05 traços dos visuais e um procedimento por último? Confirme. 5 decolado ao Zona 1, chave controle 1199, decimal 35, bom voo. 35, tá logo. Salvador, voo no 395, baixar travado final. Fono 395, livre pouso na 28, vento 220 graus com 18 nós, altímetro 1095. 5, contato radar na decolagem, suba nível 360 na saída gole. 7. Vou fazer uma curva pela esquerda para evitar a formação bem no eixo, ok? Ciente, está 3835, após desvio, vou na proa de gole. Está 3835. Entra para o desvio, proa de gole. Prossiga. Pode prosseguir? Autorizado, vou ir na proa da rotatória para ingresso em circuito de tráfego, chame torre 1 no 8, decimal 6, Zulu Delta Oscar. Sim, proa da rotatória, pode chamar torre Zulu Delta Oscar. E a frequência da torre? Afirmativo, Índia Alfa Golf, lá, Salvador, 1086. Gol 1977. Siga gol 1077. Para o táxi, 42, 4 horas e 14, Campinas. Gol 1077, está autorizado o táxi via Juliette Alfa Golf, no ponto de espera da Golf, torre 118, decimal 6, QNH 1016. Juliette Alfa Golf na Golf 286, obrigado. Altera 681 Center. Solo 121 decimal 9 antes da taxiway Alfa. Solo 219 antes da Alfa, gol 1395. Tá, 8002, aguarde o. O tráfego da sua esquerda, cruzando o gate na dúzia da Gol. Na Juliette, toda autorizada de interseção. Na. No gate 11. Ok, tá na sua escuta. Solo Gol no 395. Gol no 395, mantém a posição, atente para tráfego na posição à sua direita. Cruz na. Correção, na taxiway Alpha. Cruzamento da companhia. Ok, batendo. 2-8, gol 9-2-5, vai iniciar. Serra November Vitor, solo aos 1-4, informa parte destino. Parte 5, agrada aí, BTA. Gente autorizado, backtrack, parte livrando. Agrada aí. 567. Na escuta 3567. Poderia tentar um bom, Itália 681, solicitando que o mesmo chame Recife 25, são dois tráfegos da sua companhia que irão cruzar a sua proa. Após autorizado o ingresso na Alfa e Juliette, o gate 09. Chance to be a part of your procedure as you approach to approach at the runway 17. Mike Bravo uniform. Plane modified at 2015. Descent to 1,500 feet, coordinate 1016, report in rotatória Mike Bravo uniform. Solibon 925 decolado, boa tarde. Capatango Whisky Victor India, prossiga. Uma prova de mar agora, desceu até 150 para aproximar, para continuar. Gente, tem uma identificação, isso é Victor Índia, vou ir na proa de mare, desça e mantenha nível 080, o isco Victor Índia. Certo, vai para o 80, isso é Victor Índia. Visual, baixar check-up 3190. Controle, bom, 925. One, seven, zero knots, Mike Brazil Uniform. You send 1070 North, Papa Tango, Mike Bravo Uniform. Controle, bom 925, boa tarde. Bom 925, contato radar na decolagem, saída LFA 1, suba nível 400. LFA 1, 400, 925, tá bom. Alô, Fábio 2736, para cruzamento. 02733, mantém a posição. Oscar 360 pela esquerda, aguarde autorização para reingresso na final 17. Final 2500 feet, Mike Bragg uniform. Please, could you confirm starting holding level by left to maintain level 1 and 500 feet? Firmarive, Mike Bragg uniform. Maintain 1500 starting holding by right, by left. Gol 1612, autorizado chegada CARI, desça para 2000 pés, o ajuste 1016, reporte estabilizado, gol 1612. 1016, descida para 2000, reportará estabilizado. 567, cotejamento correto, reporte para pushback e acionamento. 3835, chame centro de recife 1288, alterne 13325, 3835. Desce o 288, tá logo. Aguarda, 3567. Zulu Delta Oscar, ingresso na final no 7, aguardando autorização para pouso. É, engraçado, tá quente, Oscar. 3024, aguarde. 3835, boa noite, ascendente filiação, vigilância, sobe ao 360 na proa de Gonza. Da 3084, boa noite, ascendente filiação, vigilância, mantém nível 370, reporte o través, São Salvador Neste, alternando 2085. Aponto, tô... Runway 17, Mike Bravo, uniform. 3190, solo ao 18, livre pela esquerda, chame solo 121-9 antes da taxiway Alpha. Da Alpha 219 para 3190. Contact now 1261, 077, mantém o ponto de espera. Mantera. Mike Bravo uniform. Tower 118.6, thank you. Oito. E reporte próximo ponto de espera do 28. Mantera próximo ponto de espera 28, autorizado o cruzamento. O tá passando a delta. Ok, gente. O... Quem transmitiu foi o TAM? Ok. foi o 2733. 8133-25, 925 Veto. Após a decolagem, era manter proa, aguardar a vibração do controle. Sim, a gente vai manter a proa após a depo 2733. Voe direto posição CARE, desça e mantenha nível 050, Whisky Vito India. Desci para o 050, posição CARE, direto. QNH 10 no meia, no ponto de espera, chame torre 118 decimal meia. Ponto de espera, chama torre 118 meia, 2733. Com 129. É, nesse ano, 209. Luz Alta-Asca, solos 21, informa o pátio. Autorizado, reparte livrando Delta Oscar. Uniforme 360 da presente posição, aguarde a autorização para prosseguir na final 17. Confirme, eu estou na volta para a direita, para a direita. Confirme. Estou na volta para a direita. Pela direita, mais para o uniforme. Brasília 12425, alterne 12655. Uniforme, ingresso na final no 7, aguardando autorização para pouso. 399, decolado aos 2 station, controle 119, decimal 35, bom voo. Já tem a bomba, vai te no 399, contato radar na decolagem, suba nível 360 na saída da gola. Suba 360 na saída da gola. Siga 2231. Siga, tá, escuta. Está autorizado, Nels, nível 120, Golf 677. A pista é a 28, saída Coral. Com curva à esquerda, torre 198 decimal 6, controle 199 decimal 35, código 0264. Filhão, nível 120, pela Golf 677, decola da 28, curva à esquerda, saída Coral, torre 186, controle 1935, transponder 0264, trip 5415. Correto, reporte para PUSH, 5419. Reporte para PUSH. Tram 3567 para o táxi, 71 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia, alternativa, confim. Tram 567, está autorizado o táxi via Juliette, Alfa, Golf, no ponto de espera, chame torre 118 decimal 6, QNH 10116. Ajuste 1016, táxi via Juliette, Alfa e Golf, ponto de espera, torre 1186, 3567, obrigado, boa noite. Boa noite. Tango Whisky Victor India, informa o tráfego 10 horas, 10 milhas, rumo sudoeste, passando nível 065 para o nível 360, é um banco C37 da Gol. Passando o tráfego, Whisky Victor India. Voo 1399, informa o tráfego agora 10 horas, 8 milhas, rumo nordeste, passando nível 080 para o nível 050, é um Bravo Eco 9 Lima. Ok, temos o Delta na tela. Visual com a pista igual ao 1610. Pô, no 612, chame torre 118, decimal 6. 18, 6, boa. Salvador, uma boa noite, igual no 612, na sinal baixar travado. 62, boa noite, continua a aproximação, guarda pista livre, 220 graus, 149, ajuste no 0 no 6, 1016. 1016, aguardando pista livre. 077, decolado 2000, controle 1935, bom voo, boa noite. 1936, buenas. 612, pista livre, autorizado pouso, 220 graus, 129. Livre pouso, igual no 610. Voo no 077, contato radar na decolagem, subo nível 360 na saída gole. 360, restrito na gole, 1 a 077. Revista Gole Eval Gonza. Gole Eval Gonza. Viu, no 077. Com 399, chame Centro Recife na frequência 1288, ATRN 13325, com 399. 399, chame no Recife 288, boa noite, muito obrigado, bom feriado. Cab 76720 pro Galeão, nível 340. Afirmativo. Você sobe ao 360, cruzando 150, boa Gonza. Gol no 399, após cruzar o 150, cruzar 150, boa em Gonza. Afirmativo. Victor India, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 6, após CARI autorizado ILS Zuluda 28, reposto estabilizado ISC Victor India. Victor India para 2000, após CARI autorizado ILS, ISC Victor India. Pode esperar da 28, pronto. 2733 após o tráfego da Gol na final, corrigindo, já livre a linha de manter, pista 28. Linha mantém na 28, 273. Salvador, trip 5425 para puxa acionamento. Trip 5425 autorizado, puxa acionamento. Tem gente chamada para o táxi. No 2, solo aos 29, próxima esquerda, 1219. Esquerda, 219, bora.